pensas infinitas coisas, nas tuas mãos está o poder. Dirige os poderosos e manda os reinos, tu tens o inimigo nas mãos. Tu és o soberano Deus de Israel. Diante de ti tremem os povos, e eu me rendo ao teu serviço, Senhor, pois só tu és Deus. Só tu és Deus.